feliz a minha vida. Vestido branco, aliança, tudo tão perfeito. Enfim, família reunida, promessas do altar. Mas de repente o amor que eu sentia começou a sangrar. Nos teus olhos a mentira eu vi, tão perto de mim, mas já longe daqui. Naquele instante tudo desabou, o que era eterno a traição destruiu. Infiel no altar eu te descobri, enquanto eu jurava amor você já mentia pra mim. Eu te amei com toda a força do meu coração, mas hoje só resta a tristeza e essa traição. Os convidados aplaudem, mas eu já sei a verdade. Os sorrisos são falsos, como a nossa felicidade. Família reunida me pensa do meu coração, mas foi com outra que você deu o seu sim. Oh, meu irmão. Nos teus olhos a mentira eu vi, tão perto de mim, mas já longe daqui. Naquele instante tudo desabou, o que era eterna traição destruiu. Infiel no altar eu te descobri, enquanto eu jurava amor você já mentia pra mim. Eu te amei com toda a força do meu coração, mas hoje só resta a tristeza e essa traição. Infiel no altar eu te descobri, enquanto eu jurava amor você já mentia pra mim. Eu te amei com toda a força do meu coração, mas hoje só resta a tristeza e essa traição. Os convidados aplaudem, mas eu já sei a verdade. Os sorrisos são falsos, como a nossa felicidade. Você me prometeu ser fiel até o fim, mas foi com outra que você deu o seu sim. O cor é tarde, o amor virou dor, o que era sonho se desfez no rancor. E eu vou embora, vou me refazer, porque quem ama de verdade não sabe trair e perder. Infiel no altar eu te deixei, o que era nosso hoje já não sei. Eu te amei com toda a força do meu coração, mas foi a traição que destruiu nossa união. Agora é tarde, o amor virou dor, o que era sonho se desfez no rancor. E eu vou embora, vou me refazer, porque quem ama de verdade não sabe trair e perder. Agora é tarde, o amor virou dor, o que era sonho se desfez no rancor. E eu vou embora, vou me refazer, porque quem ama de verdade não sabe trair e perder. Perder.